vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou, pois são as mágoas que trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou. Pobres moços, oh, se soubessem o que eu sei, que não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam que é um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou, pois só as mágoas que trago hoje em dia e estas rugas o amor me deixou. Acabou-se minha dor, vai meu samba, me espalhar pela cidade, uma grande novidade, arranjei um novo amor. Vai meu samba, me espalhar aos quatro ventos, terminaram meus tormentos, acabou-se minha dor, vai meu samba, me espalhar pela cidade, uma grande novidade. Arranjei um novo amor, arranjar um novo amor é nascer mais uma vez, esquecer do que senti, não lembrar do que fizei. E eu, para ser feliz, matei a recordação, transformei em bungalô, miserável barracão. Ai, meu samba, espalhar aos quatro ventos, terminaram meus tormentos. Acabou-se minha dor, vai meu samba, espalhar pela cidade, uma grande novidade, arranjei um novo amor, e acaso este samba chegar ao topo do céu, seja ele o portador de todos os pensamentos meus. Arranjar um novo amor é dar vida ao coração, deixar de ser sofredor, viver na ilusão. Ai, meu samba, espalhar as quatro ventos, terminaram meus tormentos. Acabou-se minha dor, vai meu samba, espalhar pela cidade, uma grande novidade, arranjei um novo amor. Para Francisco Alves cantou para o Francisco Valadão da Vila Dalila, composição de Custódio Mesquita, Vai Meu Samba. Para o Claudionor Moura, do Lausanne Paulista, Francisco Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Esses Moços. E para o Luiz Alberto Medeiros, Francisco Alves cantou dele, Orestes Barbosa, Dona da Minha Vontade. Nós vamos ouvir agora o pedido do Manuel Tavares, que mora na Fazenda das Laranjeiras. O Manuel Tavares pediu, com a voz de Orlando Silva, Rosa, tava vazando o som aqui, né? Aí você acaba se distraindo, você tem que tirar o som, tava no FM aqui, porque a gente faz aquela conexão. Aqui eu conto o que acontece, faz uma conexão com a FM, fica aqui, de repente o negocinho da mesa aqui, dá uma subida, quando a gente menos espera, acho que o elastiquinho fica meio... Vai se ajeitando aqui, vaza um somzinho lá. Bom, vamos começar do zero. 8:22, a gente vai atender o pedido do Manuel Tavares, que mora na Fazenda das Laranjeiras. Ele pediu com Orlando Silva Rosa. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Miguel Lopes de Souza, do Jardim Lusitano, que também pediu uma música do grande Orlando Silva, Capricho do Destino. Vamos ouvir. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz, o arpante feito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor, tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor, o riso, a fé, a dor em sândalos alentes cheios de sabor. Em vozes tão dolente como um sonho em flor, és laça estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te, ó flor, meu peito não resiste. Oh, meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Jurar aos pés do Onipotente em prece comovente de dor, de receber a unção de sua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de te envolver até meu padecer de todo fenecer. Se a terra e visse o meu estado, na certa compreenderia o meu trilhar desesperado. E tendo ele em suas mãos o leme dos destinos. Não deixar-me assim acometer desatino. É doloroso, mas infelizmente é a verdade. Eu não devia nem sequer pensar numa felicidade que não posso ter. Mas sinto uma revolta dentro do meu peito. É muito triste não se ter direito nem de viver. Jamais consegui um sonho ver concretizado. Por mais modesto e banal, sempre me foi negado. Assim, meu Deus, francamente devo desistir. Contra os caprichos da sorte, eu não devo insistir. Quero fugir ao suplício a que estou condenado. Eu quero deixar esta vida onde eu fui derrotado. Sou um covarde, bem sei que o direito é levar a cruz até o fim. Mas não posso, é pesada demais para mim. Infelizmente é a verdade. Eu não devia nem sequer pensar numa felicidade que não posso ter. Mas sinto uma revolta dentro do meu peito. É muito triste não se ter direito nem de viver. Nós ouvimos o pedido do Miguel Lopes de Souza, do Jardim Lusitano. Orlando Silva cantou de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Capricho do Destino. E para o Manuel Tavares, da Fazenda das Laranjeiras, Orlando Silva cantou de Pixinguinha e Otávio de Souza, Rosa. Agora são 8 horas e 29 minutos. Gramofone pela Cultura AM. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e vou ficar torcendo para que você também nos dê a alegria da sua participação no nosso gramofone, assim como os nossos amigos ouvintes estão fazendo no dia de hoje, além, é claro, desta alegria que você já nos dá ouvindo o nosso gramofone, prestigiando o nosso programa. Agora, a sua participação, então, é espetacular. A gente poder falar aqui no nosso programa o seu nome, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, que nem o Manuel Tavares, da Fazenda das Laranjeiras, os participantes de hoje aqui, Luiz Alberto, o Cláudio Nor de Moura, do Lausanne, o Francisco Valadão, da Vila Dalila, o... chequei mais aqui... o Miguel Lopes do Jardim Lusitano e agora o Benedito Pupa, que mora na cidade de São Bernardo do Campo. É uma alegria a gente poder falar o nome das pessoas, dos lugares onde elas, de onde elas estão nos ouvindo. Você não faz ideia da alegria da gente. O Benedito Pupa, lá de São Bernardo do Campo, pediu com Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma, Mulatinha da Caserna. Depois tem o pedido da Filomena Sorola, da Vila Dutra aqui, mas eu acho que é Vila Diva, né? Depois se conserta, tá bom, Filomena? Pelo que eu me lembro, é Vila Diva, não é? Então, ela pediu com o Carmen Miranda, Coração. E daqui a pouquinho, então, o telefone, eu gostaria que você também participasse. Vamos lá. A Antigamente a mulatinha fazia curso lá no quintal. Mas o tempo ficou por cima, foi promovida a general. Antigamente a mulatinha fazia curso lá no quintal. Mas com o tempo ficou por cima, foi promovida a general. Alerta, alerta, vamos fazer revolução. Nossa trincheira vamos ser mulata na Avenida São João. Benedita já fez progresso, tirou o corpo lá do fogão. Vive na seda, tem um V8 e sai de braço com o capitão. A Benedita já fez progresso, tirou o corpo lá do fogão. Vive na seda, tem um V8 e sai de braço com o capitão. Alé! Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah,

da cabeça. Onde tu vem tudo? Samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. E o samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. Quem não pode também embora, que mais? Quem não gosta também embora, que mais? Quem não samba também embora, que mais? Quem requebra também embora, que mais? Quem não sabe também embora, que mais? Quem é preso também embora, que mais? Quem é velho também embora. E o samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. E o samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. Eu nasci com samba, no samba me criei, e do danado do samba nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei, e do danado do samba eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. E o samba da minha terra deixa a gente morre. Quando se canta todo mundo morre. Quando se canta todo mundo morre. Morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, morre, todo mundo morre. Aí foi o pedido do Fausto Abreu, do bairro da Pompeia, Bando da Lua, de Dorival Caymmi, Samba da Minha Terra. Para o Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, Luiz Barbosa cantou de Raul Marques e Moacir Bernardino, Risoleta. A gente está encerrando a parte dos pedidos musicais, tem mais coisa aí no gramofone. Eu quero agradecer a todos os participantes de hoje e a todos que já participaram do nosso programa. E dizer que para você participar do programa é muito fácil e rápido. A Cultura tem um sistema que, assim, é um número só de telefone, mas são muitas linhas. Um exemplo que eu dou para deixar bem claro: se 10 pessoas ligarem na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento que você, todas serão atendidas. É porque, assim, quando uma linha é atendida, a sua ligação cai na outra que está livre. São muitas linhas, sabe como? Muitas. Imaginem, sim, muitas linhas. Você pode colocar mais um montão, assim. Então tem bastante linha, que é justamente para você, que nos prestigia, não perder o seu tempo discando para cá, encontrando o telefone ocupado. Experimente, ligue e você vai encontrar o telefone livre. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Aí você liga, fala o seu nome, fala o seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado e pede uma das suas músicas preferidas desta época fabulosa da nossa música, que foram os anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Tá bom? Vou ficar aguardando a sua participação. Vou repetir o telefone: 2182-3081. 2182-3081. Antes da gente encerrar o programa, eu repetirei este número e vou ficar aqui, ó, torcendo pela sua participação. 8h45 no gramofone, Araci Cortes.

tens um coração de ferro, com cidade igual a tua ainda não vi. Vou viver eternamente maldizendo o dia em que te conheci. Foi uma pena que rolou da vivaceira da desilusão e resundou na causa morte, infelizmente do meu pobre coração. Eu que já pensava ter um pedacinho pequenino de felicidade, vi tudo desmoronado e destruído pela tua falsidade. Quase morta, meu Deus do céu, quem será? Será por certo veneno daquele corpo moreno que volta novamente para o meu lar, batendo na minha porta numa hora quase morta, meu Deus do céu, quem será? Será por certo veneno daquele corpo moreno que volta novamente para o meu lar. Eu tenho muita saudade daquela felicidade que junto de meu bem eu desfrutei. Por isso corro à tua porta pra nós numa hora morta. Eu quero reviver as horas boas que já passei. Quero reviver as horas boas que já passei, batendo na minha porta, numa hora quase morta. Meu Deus do céu, quem será? Será por certo o veneno daquele corpo moreno que volta novamente para o meu lar. Nós ouvemos Isaurinha Garcia cantando de Malfitano e Frazão, batendo na minha porta. Joel e Gaúcho de Pedro Caetano, foi uma pedra que rolou, e Moreira da Silva de Henrique Gonçalves, amigo urso. E encerramos assim o Gramofone, que volta amanhã, logo após o professor Pasquale Cipro Neto e o programa Nossa Língua Portuguesa, lá pelas 8h25, 8h30 da noite. Um grande abraço a todos os participantes do programa de hoje. Um grande abraço a você que está nos ouvindo. Eu gostaria que você participasse do nosso programa. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, e pedir uma das suas músicas favoritas dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. Aí você fala seu nome, fala seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, e a gente vai ficar muito feliz em atender o seu pedido, a sua solicitação. Daqui a pouquinho no Gramofone também, hoje é dia de pedido musical. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Do Gramofone de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Mariana Benetti, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta já no Musicalidade. A Cultura AM apresentou Gramofone. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Raízes do Brasil, o melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. A Era do Rádio, com Carmélia Alves. a rainha do Baião conta a história do rádio brasileiro. Olá, ouvintes da cultura. Quem está falando agora é a Carmélia Alves. Eu quero convidar vocês todos para a estreia do programa A Era do Rádio, onde eu estarei aqui toda semana apresentando um programa onde vamos enfocar os grandes ídolos da música popular brasileira da Era do Rádio, principalmente da grande e inesquecível Rádio Nacional. Um convidado sempre muito especial para vocês. A estreia não, a estreia eu estou sozinha. Aí eu vou contar as minhas andanças para que vocês fiquem me conhecendo melhor um pouquinho, tá certo? Me aguarde. Eu tô doente moreno, doente eu tô moreno. Estreia no próximo domingo, dia 8, às 8 da noite. Reapresentação, sexta-feira, 5 da tarde. A Era do Rádio com Carmélia Alves, aqui na Cultura M. Cultura AM de São Paulo. 1.200 quilohertz. Música brasileira. 9 horas e 13 minutos. A Cultura M apresenta. Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E hoje, quinta-feira, vamos atender os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081. As músicas para o Musicalidade são as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. A gente começa o programa de hoje ouvindo o pedido do Roberto Ferrer, que mora no Jardim Corcovado. Ele pediu com Ângela Maria, Que Será. Depois, tem o pedido da Marlene Penha, que mora no bairro da Casa Verde, pediu com Jamelão Maria Rosa. E depois o pedido do Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, que quer ouvir com Lupcínio Rodrigues, Judiaria. Cabelos brancos, vestindo farrapos, calçando tamancos, pedindo nas portas pedaço de pão. Conheci quando moça, era um anjo de Formosa, seu nome Maria Rosa, seu sobrenome Paixão. Os trapos de sua veste não é só necessidade, cada um que ela veste representa uma saudade. Ou de um vestido de baile, ou de um presente talvez, de algum seu apaixonado. Certo dia, Maria, por a fantasia de tempos passados, porém sua galeria, uns novos apaixonados, esta mulher que outrora a tanta gente encantou, nenhum sorriso encontrou. Então dos velhos vestidos que foram outrora sua predileção, mandou fazer esta capa de recordação. Mais tarde esta capa não sirva em você. De sua veste não é só necessidade, cada um que ela veste representa uma saudade. Ou de um vestido de baile, ou de um presente talvez, e algum seu apaixonado. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um fez pro coitadinho do meu coração. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão. A judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Estas palavras que eu estou lhe falando têm uma verdade pura, nua e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua pra que você saia sem eu lhe bater. Já chega um tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer. Ararara, ararara. Você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão. A judiaria que você um dia fez para o coitadinho do meu coração. Estas palavras que eu estou lhe falando têm uma verdade pura, nua e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua para que você saia sem eu lhe bater. Já chega o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer. Ararará. Nós ouvimos o pedido do Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Lupicine Rodrigues cantou dele, Judiaria, para Marlene Penha, do bairro da Casa Verde. Jamelão cantou de Lupicine Rodrigues e Alcides Gonçalves, Maria Rosa. E para o Roberto Ferrer, do Jardim Corcovado, Angela Maria cantou de Marino Pinto e Mário Rossi, Que Será. São 9h26. A gente vai atender agora o pedido do Frederico Martins, que mora na cidade de Guarulhos, e também da Dirce de Matos Rocha, que mora em São João Clímaco. Eles pediram com Nelson Gonçalves, normalista. Depois tem o pedido da Lúcia Salles, da Vila Joaniza, que quer ouvir com Ângela Maria, Lábios de Mel. E para o Paulo Marques, do bairro do Butantã, Dolores Duran vai cantar Camelô. De azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sem amor.

vende a quem não quer comprar. Se tivesse tido a chance de uma escola, muita gente de cartola lhe daria o seu lugar. Ele é vesgo, pois a profissão ensina a ter um olho na esquina e outro olho no freguês. E assim de vez em quando ele escapa, gozando a cara do rapa que bobeou outra vez. Aconselho então a muito deputado que ganha calado escutar o camelô com atenção. O destino aprenderá a falar de fato e ao terminar Nós ouvimos no Musicalidade pela Cultura M o pedido do Paulo Marques, do bairro do Butantã, Dolores Duran, cantou de Billy Blanco, Camelô. Para Lúcia Salles, da Vila Juaniza, Ângela Maria cantou de Valdir Rocha, Lábios de Mel. E para o Frederico Martins, da cidade de Guarulhos, e para Dirce de Matos Rocha, de São João Clímaco, Nelson Gonçalves cantou de Davi Nasser e Benedito Lacerda, Normalista.